Uma mulher saiu do trabalho tarde da noite. E ela era sozinha, morava só. Foi até a estação do metrô e pegou o trem. O vagão estava vazio e ela ficou muito preocupada. Ela sabia que alguém poderia entrar ali com a intenção de assaltá-la e ela não poderia sequer pedir socorro. Ela ficou torcendo que entrasse alguém dentro do vagão para não ficar sozinha. E quando o trem parou na próxima estação e as portas se abriram, no vagão dela entrou um homem bem vestido, aparentando ter uns 35 anos. Mas este homem fez uma coisa muito curiosa. Estando o vagão todo vazio, ele foi e se sentou ao lado dela. A mulher ficou muito preocupada. Pensou: por que que este homem sentou ao meu lado, estando o vagão vazio? Com tantos bancos vazios, ele sentou-se ao meu lado. Que coisa estranha. E ela estava lendo um livro e deu uma espiada assim com o canto dos olhos para o homem que estava ao seu lado. E o homem olhou para ela no mesmo tempo e os olhares se encontraram. Ela ficou sem graça e fez um aceno com a cabeça, como se estivesse cumprimentando. E o homem gentilmente respondeu o cumprimento. Mas ela estava com muito medo e desconfiada. Pensava: este homem só pode estar mal intencionado. Para sentar do meu lado é porque ele vai me assaltar. E ela ficou torcendo para que o trem parasse na próxima estação e entrassem muitas pessoas. E quando o trem parou na próxima estação e mais uma vez as portas dos vagões se abriram, entrou apenas uma mulher. Uma mulher apenas. Porém, ela sentiu um alívio. Bem, já não estou sozinha. Mas aquela mulher que acabou de entrar no vagão também fez uma coisa muito curiosa. Foi e sentou-se exatamente ali, de frente para ela. Aí ela pensou de novo: espere aí, isto é muito estranho. O vagão está vazio. Só estamos nós três aqui dentro. E esta mulher que acabou de entrar, ela se senta bem aqui na minha frente. E esta mulher que tinha acabado de chegar ficou olhando para o homem. Não paquerando, nada disso. Ficou olhando com muita insistência para o homem. E a mulher, que estava primeiro no vagão, percebeu que o homem também olhava para ela com muita insistência, com uma certa curiosidade. E ela ficou ali, tentando entender o que estava acontecendo. Num determinado momento, o homem que estava sentado ao seu lado, parece que não suportando a curiosidade, disse para a mulher que estava sentada à sua frente: desculpe a curiosidade, mas como é seu nome? E a mulher disse: meu nome é Antônia Severina da Silva. E o homem disse: que estranho. E a mulher falou: eu também estou achando alguma coisa estranha aqui. Como é o nome do senhor? E ele disse: meu nome é Antônio Severino da Silva. E quando disseram isto, e os nomes eram praticamente iguais, apenas Antônio e Antônia de diferença, um olhou para o outro e disse: mas não é possível. E aquela mulher que estava primeiro no vagão acompanhando a coisa, havia algo estranho realmente acontecendo ali. E um olhava para o outro e dizia: não é possível, não pode ser. A senhora nasceu em Quixeramobim? E ela disse: sim, e o senhor? Eu também nasci em Quixeramobim, no Ceará. Então, eu não acredito. Nós somos irmãos. E a mulher disse: sim, eu estou entendendo a história. Nós realmente somos irmãos. E a mulher que estava primeiro no vagão: que coisa estranha. Peraí, o que está vendo aqui? Ela perguntou: o que está acontecendo? E os dois estavam emocionados. Perdiam até a respiração. O que está vendo aqui? O que está acontecendo? E aí, o homem emocionado contou que os seus pais morreram quando eles eram muito pequenos e eles foram adotados por famílias diferentes que não se comunicaram, porque tem que haver o sigilo da adoção, e eles ficaram separados por mais de 30 anos. E agora, estranhamente, estavam se encontrando ali naquele vagão do metrô que ia para casa. E a mulher pôde testemunhar o abraço dos dois irmãos que estavam se encontrando depois de tanto tempo. E ela ainda ouviu Antônio Severino da Silva dizendo para Antônia Severina da Silva: sabe, todos os dias eu orava a Deus pedindo para te reencontrar. E a sua irmã, com lágrimas, dizia: pois eu também orava da mesma maneira. Me diga uma coisa, você é evangélico? E ele disse: sou. E você? Ela disse: eu também. E eles descobriram que estavam unidos naquela história por laços inexplicáveis, e que Deus ouviu a oração dos dois e preparou aquele encontro dentro do vagão do metrô, quase 10:30 da noite, para que eles pudessem se reencontrar depois de 30 anos. Os dois desceram na estação e os dois irmãos foram embora. E a mulher continuou sozinha dentro do vagão, pensando: como isso pode ter acontecido? Aquela coisa estranha realmente tinha uma direção de Deus. O motivo pelo qual o homem sentou ao seu lado e a mulher que entrou depois sentou de frente para ele era justamente para proporcionar um encontro depois de 30 anos. Realmente Deus estava com a mão naquele lugar, naquela hora, movendo as peças para que aqueles dois irmãos se reencontrassem. E a mulher que estava dentro do vagão do trem ficou pensando: por que que eu então estava ali? O que que eu estava fazendo ali? E foi como se o Espírito Santo falasse dentro dela: eu te deixei ali para que você fosse testemunha do meu poder, para que você visse o que eu posso fazer. E aquela mulher, que já era simpatizante do Evangelho, que já estava buscando sinais de Deus, compreendeu que Deus a colocou naquela hora, naquele lugar, para aquele encontro, a fim de ser testemunha do que ele pode fazer. E a sua fé foi tremendamente aumentada. Eu estou te contando esse fato inusitado para te falar que Deus tem o poder de mover todas as coisas, até as mínimas coisas, para que tudo aconteça do jeito que ele quer. E há algo que Deus quer fazer e que realmente vai acontecer. E ele está movendo o céu e a terra para que aconteça conforme a sua vontade. O maior encontro entre irmãos de todos os tempos. Não num ginásio, não num estádio, mas nas nuvens dos céus. O encontro entre todos os irmãos que estão separados por distâncias, por idades, por países até, e até por épocas. O encontro está sendo providenciado por Deus nas nuvens dos céus, o arrebatamento da igreja, onde todos os irmãos irão se encontrar com Jesus Cristo. Jesus Cristo garantiu que esse encontro vai acontecer. Tanto é que no dia em que ele ministrou a Santa Ceia pela primeira vez, ele disse: eu nunca mais beberei do fruto da vide até que venha beber de novo convosco no reino de meu Pai. Quer dizer, Jesus Cristo tem um encontro marcado conosco nas nuvens dos céus. E não importa quanto tempo nos separe e a quanto tempo ou distância estejamos separados, não importa quão grande seja essa distância, o encontro é um só e vai acontecer na presença de Deus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, se prepare, aumente a sua fé. Aqui na Terra, Deus faz o impossível. E você que é de Deus, também vai ver o impossível acontecer. Um dia, eu e você, que não nos conhecemos ainda pessoalmente, estaremos frente a frente e lado a lado com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.